acho que foi. Vira ao contrário e segura. Vamos lá? Ora, seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e a dança. E chegando, um dos servos perguntou que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou o teu pai mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então o pai ia e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi nenhum mandamento teu. Contudo, nunca me deste nem um cabrito para que eu me regozijasse com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desprezou os teus bens com meretrizes e matar-lhes um bezerro cevado? Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. É justo, porém, que regozijemo-nos e alegremo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao teu nome, porque o Senhor é um Deus da nossa segunda chance. O Senhor é um Deus que nunca falha. Nós por muitas vezes no nosso dia, falhamos para com o Senhor, falhamos um para com o outro, mas Tu és um Deus que nunca falha. Assim como esse pai estava ali atento à volta daquele filho, e atento também ao outro filho, porque ele percebeu que aquele outro filho não estava ali no meio, o Senhor é assim conosco. Os seus olhos sempre estão atentos para conosco. Senhor, fala conosco. Somos necessitados, Senhor, do Teu agir no nosso meio. Somos necessitados, Senhor, da Tua porção, de sentido passear no meio da igreja, Espírito Santo. Precisamos, Senhor Jesus, que a Tua palavra se cumpra quando diz que o Senhor passeia pela igreja. O Senhor sonda, o Senhor caminha pela igreja, vendo qual a necessidade, o que está acontecendo no meio do Teu povo, no coração do Teu povo, e aplica a cada um a palavra da maneira que convém ao Senhor mesmo. Então, Deus, em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. Amados, nós sabemos que o Senhor, Ele tem atributos inúmeros, e atributos e qualidades que nós não podemos nem medir, nem nos comparar a Ele. Os atributos de Deus, eles não podem ser medidos com uma vara de medir, ou não podem ser medidos com sentimentos que nós temos, ou com tristezas, ou com alegrias. Porque os atributos de Deus são maior que o universo, muito maior. A fidelidade, o domínio próprio, esses atributos, o Senhor, Ele sempre está disposto, disponível a compartilhar conosco, a dividir conosco. E é comum para todos nós, ou para a maioria de nós, ouvir que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é um Deus de equilíbrio, porque Ele diz que Ele é o fiel da balança. É comum a gente ouvir sobre o amor de Deus, porque Ele é o próprio amor. Agora, tem um atributo de Deus, tem um nome que o Senhor se dá, que a gente ouve, mas não ouve tanto. Que Ele é o Alfa. Ele não é apenas o Alfa porque Ele criou todas as coisas. Ele não é apenas o Alfa porque antes de tudo existir, Ele já existia. Ele não é apenas o Alfa porque Ele é o detentor de todo o dom perfeito, de todo o universo, e pelo tamanho dEle, porque tudo foi gerado através dEle. Ele também é o Alfa porque Ele é um Deus que pode começar novamente algo na sua vida, na minha vida. Esse atributo de Deus é um atributo de dizer assim, ó, eu sou tão massa que aquilo que você falhou e que está destruído, eu posso refazer e refazer melhor. Aquilo que a gente destrói, que Deus nos dá com tanto carinho, um dom, um talento, seja o que for, que a gente ou despreza ou não considera aquilo que o Senhor nos deu, ou simplesmente perde, é mais do que uma segunda chance. Porque uma segunda chance a gente acha, ou eu acho, que é como se a gente estivesse andando, a gente parou e aí a gente vai começar de novo. E a gente vai andar de novo. Mas ele sendo alfa na nossa vida, é como se ele desconsiderasse tudo o que aconteceu e refizesse novamente a nossa história da onde nós estamos. Lembra o que, é que ele disse lá em Apocalipse para Efésios? Ele disse assim, olha, vocês são maravilhosos. Vocês não permitiram que os nicolaítas andassem no meio de vocês e trouxessem assim, doutrinas erradas. Vocês são trabalhadores, vocês são isso, vocês são aquilo, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, ele é esse Deus, ele é esse alfa que chega para a gente e fala assim, ó, você é bom nisso, você vacilou nisso, mas se você voltar para mim, para o primeiro amor, para aquele lugar onde eu e você nos encontramos e que tudo começou a andar, não vai voltar e a gente não vai reconsiderar e falar assim, ah, eu vacilei naquilo, não é, Senhor? Aí o Senhor fala assim, não tô, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu não considero, porque eu perdoei, porque não faz mais parte de você. Porque eu posso começar uma história nova na sua vida. Esse irmão, ele não entendeu isso. Ele não entendeu que aquele irmão, que aquele outro irmão dele poderia ter uma nova chance. Poderia ter uma nova oportunidade. Quantas vezes a gente olha para um irmão e condena ele dessa forma e diz assim, ali não tem jeito. Ali nem uma nova oportunidade, porque ele não muda. Não adianta, porque não muda. E esse atributo de Deus, de ser o alfa, ele dizendo assim, gente, esqueceram que eu sou o princípio de tudo, eu fiz todas as coisas partiram de mim, então você mesmo, eu posso te gerar de novo. Eu digo amigas minhas que querem engravidar, que falam assim, olha, para mim a probabilidade de eu ter filho que não tem útero e de você engravidar é a mesma. Porque o Senhor foi quem me gerou. Então, Ele pode me dar um útero. Ele pode colocar um útero. Porque, no princípio, quando Ele me formou no ventre da minha mãe, foi Ele quem formou os meus órgãos. Então, Ele foi Ele que botou um útero dentro de mim. Então, a mesma probabilidade que tem de Deus alterar a sua vida totalmente, eu acredito que Ele pode colocar um útero dentro de mim novamente. E, de repente, eu apareci aqui com um barrigão desse tamanho. Você ia ser massa, né? E aí esse irmão, ele se indignou com aquilo. Ele se indignou com ele não poder ter aquilo que aquele filho tinha. Quantas vezes a gente faz isso, meus amados? Quantas vezes a gente faz isso? Na verdade, o que eu mesmo queria tratar hoje, falar mesmo, que o Senhor ministrou meu coração, é sobre o pastoreio do Senhor. Que para mim, na minha opinião, tem tudo a ver com esse irmão. Porque existem características dentro da manada, dentro daquele curral do aprisco do Senhor, que aquilo que aconteceu ali, aquela conversa acontece várias vezes nas nossas vidas. Deixa eu me fazer entender melhor. Em João 10, diz assim, não precisa abrir. Em verdade vos digo, quem não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas subir por outra parte, este é ladrão e salteador, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele as chama pelo nome das ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todos as que pertencem a ele, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a minha voz e me seguem. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus propôs esta parábola, mas eles não entenderam, falando dos fariseus, que é num texto 9, o finalzinho do texto 9. Mas eles não entenderam o que eles diziam. Tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele irmão, ele continuou dentro do aprisco do Senhor. Eu não estou falando que o irmão que saiu, que foi embora, que tomou os bens do pai, foi embora, que ele está certo. Mas a gente já falou tanto desse coitadinho, entre aspas, a gente já esmagou tanto a cana quebrada, já esbagaçou tanto ele, que eu resolvi deixar ele um pouco de fora e a gente pensar um pouco na condição nossa. Porque a gente não se olha como aquele que foi embora. A gente se olha dentro do aprisco do Senhor. Estamos no aprisco do Senhor. Fomos chamados por Ele, estamos guardados por Ele, estamos sendo guiados por Ele. Eu lembro de quando eu era pequena, meu pai, ele tinha uma fazenda, que era uma fazenda dos sonhos. E o melhor dia das férias era o dia que o gado todo vinha do fundo do pasto e entrava no curral e ele ia ferrar e vacinar. Só que quem botava as vacas para dentro do curral geralmente não era meu pai. Quase ou 100% das vezes era Hélio. Seu Hélio, o vaqueiro da fazenda. Ele dava lá um grito de boiadeiro, que eu não vou dar esse grito, porque senão o Jackson vai ficar depois gozando com a minha cara. Mas ele gritava lá, dava uma boiada lá, vaca, e as vacas entravam todas ali. E se uma fugisse, ele ia atrás das vacas, ou então um filho dele que morava junto com ele, para poder pegar aquela vaca e trazer de volta para dentro do curral. Depois disso, depois de tudo pronto, meu pai vinha, e aí ele ia, dosava na seringa, aquelas de ferro, não sei se ainda é de ferro, é, Paulinho, de ferro? Naquelas seringas de ferro, a quantidade certa de cada remédio para cada vaca. E ele ferrava aqueles que estavam precisando, os pequenininhos, e acontecia aquilo, e a gente ficava ali sendo movidos por aquele ambiente maravilhoso, que para mim era maravilhoso. Amados, eu não lembro de uma vez na minha infância ter entrado no curral pelo portão, pela cancela. Porque às vezes que a gente já tentou, as vacas, elas corriam atrás da gente. Elas não conheciam a gente, elas não sabiam de quem se tratava. Porque a gente ia para lá, dezembro até março. Então, 3 meses em vacas que ficavam no fundo de um pasto, lá longe, elas não podiam conhecer a gente. Então, a gente sempre entrava pela cerca, pela cerca do curral, e era aquelas toras de madeira imensa. Mas sabe por que a gente subia por ali, entrava por ali? Porque era mais fácil, se uma viesse correr atrás da gente, a gente subia de novo pela cerca e a gente não era ferido por nenhuma daquelas vacas. Só que seu Hélio não, nem ele, nem os filhos dele, eles não tinham medo, não tinha negócio de vaca parida, vaca sem parir, vaca, não existia isso. Ele simplesmente entrava. E ele lidava com elas como se fosse da família deles, e ele trabalhava com elas e manipulava elas como se fosse da mesma família, iguais. A gente não, e muito menos meu pai. Meu pai, ele, pra gente sair de cavalo, ele antes conferia se a sela que o vaqueiro colocou estava bem colocada. Então, ele só entrava no curral depois que estava todas bem presinhas e não tinha nenhuma vaca ali naquele lugar, e ele entrava para poder fazer o serviço determinado por ele. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque aqui fala sobre um ladrão e um salteador, que às vezes a gente pensa, e aqui fala sobre o diabo, mas eu queria que a gente não pensasse exatamente no diabo, mas em nós como ovelhas, como um gado que fica muitas vezes tão confinado dentro desse aprisco, que a gente começa a pegar algum tipo de doença e querer contaminar as outras. Aqui, quando a Bíblia fala que o Senhor, ele é o bom pastor, e que ele é a porta, e que existe um porteiro. Se a gente não entra e não sai várias vezes desse aprisco, a gente não conhece nem o porteiro e nem sabe como é a porta, qual o tamanho dela, como a gente pode... Porque quantas vezes quem já lidou com fazenda aqui viu as vacas se batendo na porteira, se batendo de um lado para o outro, empurrando para poder entrar e sair. Eu vejo que aquele irmão mais velho, ele estava dentro desse aprisco, só que ele não estava atento. Ele não ficava, ele ia, trabalhava, fazia o que ele tinha que fazer, mas ele simplesmente ele não estava atento no que estava no coração do pai dele. Ele podia olhar para o pai e pensar assim: rapaz, olha o que é que meu irmão fez com esse velho, rapaz. Olha como ele está triste. E o pai estava lá na torcida para o irmão, para o outro irmão voltar, na torcida para poder saber se era aquele dia, porque ele sabia que ele ia voltar, não era possível que ele podia perder aquele filho. Ele não se conformava em perder aquele filho, e ele ficava na torcida, ficava ansioso para aquele irmão, para aquele filho dele voltasse. Quando Paulinho ia chegando, eu falei assim: Paulinho, existe alguma doença que quando o gado fica confinado muito tempo, ele passa, ele tem? Ele falou que sim, tem uma doença. A doença é que se o lugar não estiver muito bem limpo, ou então, aí nenhum gado pega nenhuma doença. Mas se uma vaca estiver contaminada, ela contamina todas as outras. Quando nós não entramos e não saímos, não conhecemos, não sabemos quem é o Deus que nós servimos, nós ficamos na nossa zona de conforto, dentro do aprisco, num comodismo maravilhoso. E sabe como é que a gente usurpa, ou então como a gente finge, ou como a gente se mostra o que a gente não é? Porque só aquele que sai do aprisco, que arrisca o seu pescoço, é que sabe como é entrar e sair e passar pelo Senhor. Ficar dentro do aprisco, ficar num lugar de comodidade, de não, eu recebi o Senhor e eu tô salvo, e agora para mim tá tudo bem. Eu vou trabalhar da melhor maneira, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Só que como o Tiago falou hoje de manhã, quem disse que o Senhor só tem isso para sua vida? Quem disse que o Senhor só tem para a sua vida você ir lá no pasto e olhar as vacas e ver se está tudo bem e voltar? E quando você vê uma festa, você perguntar: o que está acontecendo aí? E você murmurar. Nós nos tornamos ladrões e salteadores quando nós falamos de coisas que nós não vivimos, que nós não experimentamos. Como nós vamos falar do Senhor se nós não experimentamos do Senhor? Aquele filho, ele não sabia quem era o pai, porque ele não conhecia o coração do pai. Ele achava que o fato do pai esperar por aquele filho era um absurdo. Então era assim: poxa, ele tá triste. Eles não estavam na mesma vibe, né? Vibe é o nome que fala? Na mesma... Hã? Vibe? Eles não estavam na mesma sintonia. Quando a gente não entra e não passa pelo Senhor, quando o porteiro não fala assim, olha, o porteiro, sendo o Espírito de Deus, fala assim: olha, eu sou o Consolador, foi para isso que eu vim. Mas eu tenho uma obra maior do que ser consolador. A obra maior do Espírito é lançar a luz sobre Jesus para que nós possamos conhecê-lo. E se o Espírito não abrir essa porta, se o Espírito não, não lançar a luz sobre Jesus, nós não vamos conhecer. E nós vamos fingir que conhecemos ao Senhor. E nós vamos achar que conhecemos ao Senhor. Mas nós conhecemos o Senhor de uma forma distorcida, de uma forma errada. Como esse filho que não conhecia esse pai. Esse filho, ele conhecia o pai de achar que o pai era um bobão que tinha dado todos os bens para o outro filho. Quando quando nós ficamos muito tempo, amados, estacionados no mesmo lugar, a gente começa a comer não dos verdes pastos que diz lá em Salmo 21. A gente come só sal e aquilo que está ali no coxo. A gente bebe água. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que o Senhor, na praça do paraíso de Deus, existe uma árvore que dá fruto todo mês e 12 frutos diferentes todos os meses. Quando a gente fica no mesmo lugar sem querer crescer em Deus, sem buscar mais de Deus, sem conhecer mais do Espírito, a gente come aquela ração diária. A gente não experimenta esses 12 frutos. De que quais serão esses 12 frutos? Que 12 frutos são esses que dá todos os meses? Que árvore é essa que todo mês dá fruto? Que rio é esse que a gente pode nadar e a água não falta? Porque tinha dias que seu Hélio, ele ia para a cidade poder fazer compra para a família. E se ficasse algum animal dentro do curral, ia ficar sem água, porque eles passavam o dia inteiro, era o dia de festa. Era o dia que toda a família se arrumava e saía. E aí? O Senhor, ele sempre tem mais para a gente. O Senhor, ele sempre tem o melhor para a gente. O Senhor, ele tem um lugar que é um lugar de... A gente nunca ouve na palavra ou... A gente nunca percebe o Senhor falando assim, ó, não avance, não faça, fora de quando é pecado, mas o Senhor, ele sempre está nos levando, nos empurrando, nos chamando, vem para fora, sai do lugar onde você está, vem viver novas coisas em mim, por que você está nesse lugar parada? Vem, mergulhe em mim, eu sou fonte de água viva, por que você tem que viver todos os dias a mesma coisa? Nós temos um dono, nós temos um Senhor. E esse Senhor, ele não é Senhor porque nós dizemos que ele é Senhor. Esse dono, ele não é dono porque nós dizemos que ele é dono, como nós cantamos aqui. Ele é e pronto. Ele não vai deixar, esses atributos dele, não vão mudar porque nós reconhecemos ou não isso nele. Todo senhorio que ele é, toda majestade que ele tem, ele é isso e pronto. Agora cabe a nós decidir se nós vamos usufruir disso tudo ou se nós vamos ficar apenas olhando para aquelas que vão e vêm. A Bíblia, o texto fala que elas saem do aprisco, eles entram e saem. Nós vamos para perto do Senhor, entramos no aprisco do Senhor, estamos juntos em comunhão, mas nós saímos e levamos a palavra e vivemos o ministério que o Senhor tem para nós e vivemos as coisas gloriosas que o Senhor tem para nós. Quando nós não vivemos assim, nós olhamos para o outro e falamos assim, olha para isso, ó, tá lá fora, ó, aí comendo, só faz comer, ó, para isso. A gente começa a olhar para nosso irmão e começa a julgar as atitudes e começa a julgar o que o pai está fazendo por eles, sem entender que o pai foi o alfa na vida daquele irmão. Que o pai lhe deu mais uma chance, mas isso não foi só mais uma chance, foi um recomeço. Só que aquele irmão que estava lá dentro, ele estava tão perdido quanto que foi embora. E a diferença deles dois é a mesma diferença que existiu entre Tomé e Pedro. Os dois, eles traíram o Senhor. E Pedro, esses dias eu fui conversando com o Tiago, Pedro traiu mais do que 3 vezes. Porque o Senhor chamou ele para vigiar com ele 3 vezes. E antes, o Senhor falou assim para ele: Pedro, tu vigia, porque o diabo, ó, tá tentando te peneirar. Então, ó, tu fica no olho, Pedro. E Pedro não atentou para as palavras do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala assim para você: observa, fica atento, porque o diabo tá tentando peneirar a sua vida. E aí depois, assim, você tá lá, você vai descansar, você vai fazer alguma coisa. O Senhor fala assim: vem vigiar comigo. Vem orar. Bora aqui, vamos ficar aqui um pouco mais. E aí, simplesmente, como Pedro fez aquelas 3 vezes, que ele disse que o Senhor foi e voltou 3 vezes em oração, e eles estavam dormindo. E depois Pedro negou mais 3 vezes e assim o galo cantou. Então foram 6 vezes, né? Então era muito perdão, mais perdão do que aconteceu com Judas. Mas Judas, ele não se arrependeu. Ele não teve a possibilidade, porque já estava escrito que ele era o filho da perdição, de ter essa experiência, de viver esse novo tempo com o Senhor, de sentir o óleo descendo pela cabeça, como diz no Salmos, e de ver na mesa posta diante dos seus inimigos e o Senhor falando assim: olha, eu não me lembro mais, ainda tem mais, ainda vou colocar uma mesona bem bonita e você vai comer diante dos seus inimigos para mostrar que eu sou Deus do recomeço na sua vida. A gente vai ter que parar, nós temos que parar de ficar dentro desse aprisco, simplesmente olhando para o que o Deus tem feito na vida do outro e achando certo ou errado e julgando coisas que nós não vivemos, que nós não experimentamos. Quando nós arriscamos nossa cabeça com vivendo e buscando a Deus um ministério, um discipulado, uma vida mais profunda com Deus, e quando nós vivemos isso, quando nós nos expomos, porque quando a gente sai do aprisco, a gente está exposto. Quando a gente se expõe a qualquer situação, só dessa forma a gente aprende. Até mesmo o fato de entrar e sair do aprisco é uma exposição, porque a gente conhece o Espírito, que é o porteiro que abre a porta, e a gente passa pelo Senhor. E nessa passagem que a gente passa por Ele, nós conhecemos os atributos dEle, Ele compartilha conosco aquilo que Ele é, e a gente vai deixando para trás aquilo que nós somos. A palavra diz que além do Senhor ser o Alfa, Ele também é o Ômega. E se a gente for ler Apocalipse, a gente vai ver que no final de todas as coisas Ele vai estar lá. E Ele vai dar o... Acabou. Parou. Acabou. Está consumado, como o Senhor falou na cruz. Mas também Ele vai falar: essa fase, isso que eu tinha para fazer, isso tudo que eu falei foi feito e acabou. Só que Ele também é um Deus de falar para você assim: chega, basta, não faça mais. Eu quero e eu vou dar um ponto final nesse seu comportamento, na sua atitude. Porque isso também é o papel do Ômega, é o papel do fim. Só que não é um fim tirando a nossa vida. Não é um fim jogando a gente fora. É um fim como aquele pai fez. Que aquele homem, aquele filho veio e ele olhou e ele disse: sim, é o fim. Teve um fim. Teve um fim. Ele comeu, ele provou de tudo o que ele queria. Ele gastou todo o dinheiro. Ele comeu a comida dos porcos. Mas teve um fim. E esse fim, quem dá na nossa vida é o Senhor. Só que todo fim do Senhor na nossa vida é um recomeço, é um ciclo. E ele vem e ele fala assim: chega, não vai mais fazer isso, acabou. Só que ele põe um anel no seu dedo, ele põe sandália nos seus pés, porque antigamente, na época de Jesus, só quem andava descalço eram os escravos. Então, para mostrar que ele é filho, que ele era filho, ele colocou sandália nos pés daquele rapaz e ele trocou suas roupas, colocou vestes de louvor, vestes de honra sobre a vida daquele rapaz. Eu quero que o Senhor, ele seja esse alfa na minha vida. Eu quero que ele sempre tenha esse recomeço. Esse recomeço de pensar assim: falhei. Não tô indo. E o Senhor fala assim: não, tem jeito. Tem jeito. Bora que tem jeito. Eu vou fazer um novo recomeço. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa nunca é maior, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Tem jeito, tem tem um novo de Deus, tem um recomeço do Senhor na nossa vida. Vocês lembram quando Jesus, ele começou a pregar um discurso super duro, muito duro, e aí ele perguntou, alguns discípulos foram embora, e ele virou para Pedro e perguntou: e vocês, não vão? Aí Pedro fez: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós podemos achar, amados, que o início e o fim do Senhor na nossa vida são momentos muito difíceis e muito, muito duros. Só que o Senhor não vai mudar o discurso dele para poder adequar a nossa vida. Ele não muda a história para que a história se acomode ao meu querer e ao seu querer. Ele muda a história e ele move o universo para que a palavra dele se cumpra plenamente na sua vida. Da forma que nós vivemos, do que nós estamos errando diante do Senhor, do que nós estamos errando contra o Senhor, ele vai mudar. Ele vai fazer uma nova história. E ele sempre tem uma nova história. Não tem, não é o fim só acaba quando a gente morre. E quem disse que é fim? Aquele ladrão da cruz morreu, estava miserável naquela cruz. E ele disse: olha, ainda hoje tua vida vai ser restaurada de tal forma que tu vai estar no paraíso junto comigo. Lá em Apocalipse, o Senhor disse que quando nós chegarmos lá, nós vamos comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que nós vamos ter ciência de tudo. Só que ainda aqui, nós já temos ciência de coisas. Nós já conhecemos, nós já já experimentamos de quem o Senhor é. Só que a gente tem se satisfeito com muito pouco, amados. Com muito pouco, porque dentro desse lugar que é Alfa e Ômega, existe um universo, uma infinidade de situações e de manifestações do poder na nossa vida que podemos viver, que nós simplesmente não estamos usufruindo, porque a gente está preferindo ficar sentado no lugar onde eu já recebi a minha salvação e eu já estou bem, porque não irei mais para o inferno. A Bíblia, a nossa vida com Deus não é céu e inferno, não tem nada a ver com céu e inferno. O Senhor, ele não veio dizer para a gente que a gente ia para o céu ou que a gente ia para o inferno. Ele veio dizer que existe um Deus que é Alfa e que é Ômega e que ele quer uma intimidade com você. É por isso que ele é uma porta, porque a gente passa por ele. Não basta para o Senhor a gente ser salvo. Ele não se satisfaz com isso. Aquele pai, ele não se satisfez com aquele filho ter voltado e ele fez assim: voltou, tá em casa. Não. Ele quis mostrar para todo mundo que ele era filho dele, que ia recomeçar e que ia ter um recomeço a vida daquele menino. E que mais ainda, e que a herança dele ia ser redividida, ele também ia fazer parte novamente da herança. Ele ia usufruir dos bens do pai que aquele outro irmão não tinha desejo nenhum de usufruir, porque o que ele queria era murmurar pelo que o pai fazia pelo outro. Se a gente parar de murmurar por como Deus tem usado uma vida de uma pessoa, de como Deus tem feito na vida da pessoa. Se a gente parar de ter esse coração pesado, de ter esse coração cheio de eu não sei o que é que se come muito dentro de onde do curral, mas eu acho que é sal, né, Paulinho? Que botam sal com minerais, com não sei o que, com não sei o que. Mas o Senhor tem uma árvore da vida para que a gente possa experimentar. Pastos verdejantes. Dentro desses pastos verdejantes existem muitos perigos e muitas coisas que nós vamos passar e o Senhor vai nos livrar. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, uma pessoa que eu nem sei se eles sabem disso, mas eu aprendi realmente a amar e sinto tanta saudade deles. Quase todos os dias eu penso e falo assim, poxa, que saudade. Eles são daqui da igreja, viu, gente? Mas eu sinto saudade desses irmãos. E ele perguntou assim para Tiago, pastor, o senhor acha que eu falo demais de mim? Aí Tiago começou a falar, e eu falei assim, amado, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu aprendi? E eu só aprendi no ministério. Que tem coisas que a gente compartilha com o nosso cônjuge. Tem coisas que a gente compartilha com o nosso cônjuge e com o nosso filho. Tem coisas que a gente compartilha com o nosso cônjuge e com o nosso amigo de oração. Tem coisas que a gente compartilha somente com o Senhor. Mas só o ministério me ensinou isso. Só estar me expondo no ministério me ensinou isso. Por muitas vezes, eu parei dentro do aprisco e fiquei dentro do aprisco. Só que todas as vezes que eu experimentei sair, me expor mais uma vez ao ministério e me expor mais uma vez a comer pastos verdejantes e ir mais longe com o Senhor, eu nunca me arrependi, porque o Senhor sempre tem o melhor. Ele sempre tem o maior, o mais excelente, o mais maravilhoso. Não se compara com nenhuma comida, com nenhum sal, com nenhum mineral, com nada que o homem possa inventar, os pastos verdejantes que o Senhor tem pra gente. Vamos ficar de pé?